Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Conversas aqui na Rádio Boa Nova, hoje com a presença do líder da secção Conselhia do PSD de Oliveira do Hospital, José Carlos Mendes. Termina aqui também uma ronda de entrevistas com os dirigentes partidários locais, com a colaboração do jornal Folha do Centro. Uma vez mais, boa tarde, professor José Carlos Mendes, e obrigado por ter aceito este convite. Começo por uma questão que continua a marcar a agenda do PSD local, nas últimas semanas, a batalha jurídica que neste momento a Conselhia trava no Conselho de Jurisdição, por causa do processo de escolha do próximo candidato à Câmara Municipal. O que é que o fez optar por esta via? O que é que o leva a pensar que esta é a decisão que melhor serve os interesses do PSD? Antes de mais, boa tarde, Margarida, boa tarde, ouvintes da Rádio Boa Nova. Relativamente à pergunta colocada, eu quero dizer que nós encontramos-nos à frente do PSD há 3 anos, estamos no segundo mandato, e quando das últimas eleições para a Conselhia, em 12 de abril de 2008, o povo oliveirense teve conhecimento que nós tínhamos um projeto alternativo àquele que está a ser implementado no Conselho pelo professor Mário Alves. E dissemos publicamente, dizendo que se fôssemos, se ganhássemos, seríamos o candidato às próximas autárquicas de 2009. Temos vindo a fazer todo o trabalho nesse sentido, até porque os estatutos referem que quem propõe o candidato a Presidente da Câmara para as próximas autárquicas é a Comissão Política de Secção PSD, no caso de Oliveira do Hospital. Isso não foi respeitado. Numa primeira fase, a Comissão Política Distrital, em 16 de fevereiro, não teve em conta a proposta que lhe tinha chegado da Comissão Política de Secção, porque nós fizemos uma proposta por escrito. Já o tínhamos feito em julho de 2008, mas o então Presidente da Distrital, Jaime Soares, não nos deu qualquer resposta, e agora, quando entrou o novo Presidente da Distrital, fizemos nova proposta, reafirmámos a proposta, e essa proposta não chegou a ir sequer à votação nessa reunião. O que foi à votação nessa reunião foi uma proposta para que o candidato a Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital em 2009 fosse Mário Alves. Mas foi agora, mais recentemente, sim, na última semana, a Distrital remendou, entre aspas, esse processo, e por uma questão de clarificação interna acaba por levar o seu nome à votação, chumando em sede de Comissão Política Distrital. Sim, portanto, mas nesse dia nós chamámos a atenção que se estava a cometer uma ilegalidade nessa reunião, já que quem tinha que ir a votos era a proposta que nós tínhamos apresentado e não aquela que a Comissão Política Distrital estava a fazer. Não nos quiseram ouvir. E no passado dia 16 de março, em nova reunião da Comissão Política Distrital, houve um recuar da Comissão Política Distrital com a proposta da anulação da decisão anterior e a votação da nossa proposta. E, ao mesmo tempo, dizendo que se não fosse aprovada, iriam fazer novamente uma votação para que Mário Alves fosse o candidato às próximas eleições autárquicas. Nós tornámos a referir que não podiam fazer isso, sim senhor, poderiam anular e podiam levar à votação a nossa proposta, mas estarem a propor um candidato, isso não era competência da Comissão Política Distrital, era da Comissão Política de Secção, e que não podiam fazer e que era ilegal ao fazê-lo. Mas fizeram, foi nós, a nossa proposta foi chumbada, a proposta que eles apresentaram foi aprovada, mandaram-na para a Comissão Política Nacional, Nacional homologou, e nós não tínhamos. Continuam cientes de que os estatutos não estão a ser cumpridos. Continuamos cientes, certos de que os estatutos não estão a ser cumpridos. Mas por isso, o que os estatutos do PSD do PSD dizem nesta matéria não é que as secções concelhias apenas têm o poder de indicar o nome dos candidatos e não têm esse poder de decidir, esse poder deliberativo no fundo. Não é isso que dizem? Nós não queremos decidir uma coisa que não seja da nossa competência, mas nós queremos utilizar as competências que temos nos estatutos e que nos pertencem. E a nós pertence-nos propor os candidatos às próximas autárquicas de 2009. O candidato a presidente, como é lógico, mas também todos os outros candidatos. Não prescindimos dessa posição. Não deixamos para outras estruturas essa posição. E portanto, o que aconteceu na última reunião foi... Mas não foi isso que aconteceu concretamente na última reunião da distrital? Não, na última reunião que foi votada a proposta, a nossa proposta em que propunha José Carlos Mendes para presidente. O que a Comissão Política... Então, aparentemente, foram cumpridos os estatutos. Não foram cumpridos, porque o que a Comissão Política Distrital tinha que fazer a seguir era devolver à Comissão Política de Secção novamente todo o processo, dizendo que não tinha sido aprovada, porquê, e a Comissão Política de Secção teria que propor nova situação para ser analisada na Comissão Política Distrital. Nunca poderia ser a Comissão Política Distrital a fazer uma proposta de alguém que a Comissão não pretende para liderar os destinos deste Conselho a partir de 2009, porque achamos que não é a pessoa indicada. E daí manter-se firme nesta batalha? Nós achamos que não podemos deixar de esgotar tudo o que é possível para que as nossas posições saiam vencedoras. Portanto, e temos a parte legal dentro do partido e também fora do partido, nomeadamente no Tribunal Constitucional, que nós vamos levar até ao fim e que estamos convencidos não vai ser dada razão, porque nós não vemos outra saída para esses órgãos jurídicos. A questão que se coloca nesta altura e que alguns militantes questionam provavelmente é como é que vai conseguir compatibilizar esta batalha jurídica com uma eventual candidatura com a sigla do PSD ou não. É assim, nós, neste não fica momento... tarde, não poderá ficar tarde depois quando for conhecida a decisão do Conselho de Jurisdição Nacional ou eventualmente do Tribunal Constitucional? Nós neste momento não ponderamos outra solução que não sermos candidatos pelo Partido Social Democrata. É aí que estamos a trabalhar e com certeza que nos vão dar razão e nós vamos apresentar novamente uma proposta à Comissão Política Distrital que estamos convencidos terá a sua aprovação. Mas há uma questão de tempo aqui. Até assim, às próximas eleições autárquicas, claro, que já não é muito. Faltam 8 meses, à volta de 8 meses para as eleições autárquicas. É lógico que o próprio PSD tem que... Já não é muito tempo para preparar o processo. Sim, nós estamos cientes de que o próprio PSD tem todo o interesse em resolver esta questão o mais rapidamente possível, porque a posição que está neste momento de cima da mesa não é compatível com uma candidatura ganhadora. Porquê? Porque a Comissão Política Distrital e a Comissão Política Nacional optaram por a indicação de uma pessoa que a Comissão Política de Secção não concorda. Mas a Comissão Política de Secção é que tem nas suas mãos toda a organização do processo autárquico e essa organização deve ser feita em conjunto com o candidato a Presidente da Câmara. Vemos grandes dificuldades que, para que isso aconteça, dado todo o clima, que se criou à volta desta situação. E da nossa parte não vamos prescindir de organizar todas essas listas, porque somos nós o poder político do PSD em Oliveira do Hospital. Não é Mário Alves que é o poder político. Em última análise, poderão mesmo obstaculizar a apresentação das listas no tribunal, que é uma competência também da Comissão Política. Isso não nos passou pela cabeça. Nós queremos o melhor para o PSD e queremos o melhor para o Conselho de Oliveira do Hospital. São esses os nossos objetivos. E o que serve melhor os interesses do PSD é? O que serve melhor os interesses do PSD é o Conselho Jurisdicional e, em última instância, o Tribunal Constitucional reconhecer a nossa razão. É nós termos a hipótese de fazermos todo o trabalho para as próximas autárquicas e apresentarmos candidatos credíveis, com um projeto credível que possa trazer o melhor para o Oliveira do Hospital e também para o próprio PSD. E se o Conselho de Jurisdição não lhe der razão? Nós estamos convencidos que não há outra saída. Mas o que é que vai fazer? Com certeza tem um plano B. Não, o Conselho de Jurisdição tem que se pronunciar, é lógico. Mas nós temos o Tribunal Constitucional para onde já estamos a trabalhar. Portanto, e estamos convencidos que não há outra saída. Mas também com certeza que já ponderou essa hipótese, de nem numa instância nem na outra, poder ter razão. Só ponderaremos essas hipóteses no final de termos a resposta relativamente a esta, porque estamos cientes de que ela vai ser favorável às nossas pretensões, não pode ser de outra forma. Senão, estávamos numa, passa a expressão, numa república das bananas. É que se são feitos estatutos com determinadas cláusulas e determinadas indicações para quem está à frente das instituições respeitar, e depois vêm estruturas superiores e pura e simplesmente esquecem as estruturas de base, e nomeadamente os militantes, nas opções para situações como é as próximas autárquicas. Nós já referimos que parece que os militantes e os simpatizantes só são necessários para, no fundo, desfaldar bandeiras e no fundo estar naquelas organizações para arranjar o voto. Isso não pode ser. Os militantes de base têm que ter, no fundo, mais respeito, têm que ter mais respeito pelos militantes de base e pelas suas decisões. É isso que nós pedimos, que era, já pedimos à Comissão Política Distrital, já pedimos à Comissão Política Nacional. E agora pedimos ao Conselho de Jurisdição e ao Tribunal Constitucional que nos seja dada essa hipótese de, no fundo, levar avante um projeto que foi, no fundo, sufragado pelos militantes de uma forma maioritária e que não se compreende que seja de outra forma. Quer dizer que, nesta altura, a questão da candidatura independente, que tem sido tão ventilada paralelamente a este processo, não está nos seus horizontes? É assim, eu tenho recebido de muita gente incentivos de avançar para uma candidatura de independentes, quer pessoalmente, quer telefonicamente, quer através de outras pessoas. Tem-me chegado muitos incentivos nesse sentido. No entanto, eu acho que, da minha parte, era fugir do PSD, quando não tenho que fugir, porque eu tenho toda a legitimidade, tenho toda a credibilidade para lutar por aquilo que... E continua a ter os mesmos apoios que tinha inicialmente? Continua a ter os mesmos apoios. Internamente? Internamente tenho toda a comissão política de acordo com as decisões que tomámos de avançar para o Conselho Jurisdicional e Tribunal Constitucional. Portanto, há da parte de todos os elementos da comissão política a noção de que é aqui que temos que lutar primeiro. E depois logo se vê se as coisas, como a Margarida estava há pouco a dizer, não forem de encontro àquilo que nós pensamos, com certeza nessa altura analisaremos e tomaremos as medidas que acharmos mais corretas para salvaguardar os interesses de Oliveira do Hospital. Uhum. Embora nessa altura já possa ser tarde para organizar uma candidatura. Eu acho não teme. Eu acho digo, nessa que altura pode pensar em 3, 4 meses. Pode passar por várias situações, pode passar por organizar uma candidatura, pode passar por outras situações. No momento em que as coisas se forem clarificadas, nós com certeza não vamos deixar de analisar e tomar as medidas que acharmos que são as mais corretas para a defesa, nomeadamente, como eu digo, dos interesses de Oliveira do Hospital. Neste momento nós estamos à frente do PSD, defendemos também os interesses do PSD, mas defendemos muito mais os interesses de Oliveira do Hospital. Mas começa também a comentar-se de alguma forma que o professor José Carlos Mendes recuou relativamente a esta candidatura independente porque tem encontrado alguma dificuldade no terreno em ter pessoas disponíveis para formar listas, sobretudo naquelas freguesias em que o PSD é mais afeto ao poder, tem mais influência. É verdade que tem encontrado, que tem esbarrado com essas dificuldades e que isso poderá tê-lo feito pensar em não avançar já e optar sim por esta via? Não foi essa a razão de fundo? Não foi isso que nos impediu de avançar para uma lista de independentes. O que nos impediu de avançar para uma lista de independentes foi termos a noção de que dentro do partido ainda tínhamos margem de manobra para fazermos com que as nossas ideias saiam vencedoras e que, no fundo, os interesses da Oliveira do Hospital sejam salvaguardados e do PSD também isso aconteça. No que diz respeito à constituição de listas para as juntas de freguesia, nós, como Comissão Política de Secção, estamos nesse processo já a fazer alguns contactos e iremos fazer, intensificar esses contactos agora no futuro e já rapidamente, no sentido de conseguirmos as equipas para as próximas autárquicas de 2009. Temos a noção, pelos contactos que temos vindo a efetuar, de que há outras pessoas que, sem terem credibilidade para o fazer, porque não podem, em nome do PSD, estar a fazer constituições de equipas, o têm andado a tentar fazer no terreno. E isso é grave. Quando nós tivermos... Estou-me a referir, nomeadamente, a pessoas ligadas... O PSD no poder? No poder somos nós. O PSD no poder autárquico. O único PSD que existe em Oliveira do Hospital é aquele que é representado pela Comissão Política de Secção, que eu tenho o prazer de liderar. Porque as outras pessoas que neste momento estão à frente da Câmara Municipal simplesmente ganharam esse poder através do PSD, mas não representam o PSD e não podem, de acordo com os estatutos, como eu já o referi, não podem estar a formar equipas para as juntas de freguesia. Elas têm que ser formadas pela Comissão Política de Secção e, por enquanto, nós somos a Comissão Política de Secção. Eu alerto todos os oliveirenses de que, se forem contratados por pessoas que não estejam ligadas à Comissão Política de Secção, em nome do PSD, duvidem dessas pessoas, porque elas não têm credibilidade e ninguém lhe passou uma procuração para fazer estes contactos para essas pessoas participarem nas listas das próximas autárquicas de 2009. Uhum. Portanto, essa situação, como disse ainda recentemente numa conferência de imprensa, é ilegal. É ilegal. Ninguém o poderá fazer sem ser os órgãos... A Comissão Política de Secção. Mas isto é lógico, porque o poder político do PSD não está no atual Presidente da Câmara ou no atual Vice-Presidente da Câmara, está sim nos órgãos livremente eleitos pelos militantes. Não há outra forma de ver as coisas. E é dentro dessa perspectiva. Mas não é ele que é o candidato neste momento indigitado? Não foi ele que foi homologado pela Nacional? Ou isso? Este processo ainda não se esgotou. Aliás, o vosso objetivo é fazer com que esse processo seja nulo, não é? Mas, de qualquer modo, a questão é que ele já foi homologado pela Comissão Política Nacional. No Conselho Nacional de Justiça Nacional, não tem legitimidade para avançar com o processo, com a organização também do processo autárquico, ou o processo autárquico tem que ser organizado pela Comissão Política de Secção. Tudo tem que passar pela Comissão Política de Secção. A Comissão Política de Secção já nomeou um diretor de campanha para as três eleições que aí vêm, para as europeias, para as legislativas e para as autárquicas, a solicitação da Comissão Política Nacional e da Comissão Política Distrital. Portanto, a Comissão Política Nacional e a Comissão Política Distrital já nos fizeram chegar o pedido para indicação de um diretor de campanha. Isso nós já o fizemos. Há de chegar um pedido para a diretora financeira, e nós também somos nós que o indicamos. Há de chegar um pedido para o mandatário às próximas autárquicas. Seremos nós, Comissão Política Secção, que o vamos indicar. E somos nós que temos de liderar todo o processo às próximas autárquicas. Senão, como eu disse há pouco, estamos num país das bananas e acho que ainda não, isso não acontece. Portanto, eu espero que a justiça em Portugal ainda funcione e é isso que nós estamos a contar. E nomeadamente no interior dos partidos. No interior dos partidos, nomeadamente, porque não se pode ter um discurso, e a líder do Partido Social Democrata tem o tido para o exterior que a justiça está muito mal e depois no partido ela ainda está pior que no país. Isso é grave. Portanto, tem-se um discurso para fora e dentro fazer-se pior que aquele que está a ser feito no próprio país, não é? Como é que comenta o convite, por assim dizer, que lhe foi feito pelo presidente da distrital para a sua demissão, no fundo, da secção concelhia? É assim. Ele devolveu-lhe, fez-lhe esse repto e ele devolveu-lhe... Não, mas eu fiz, eu na conferência de imprensa que dei, fez na segunda-feira, 8 dias, referi que o Sr. Presidente da Distrital deveria retirar as consequências se nos fosse dado razão relativamente à posição que tomámos no dia 16 de fevereiro, de que considerámos que era ilegal aquilo que estavam a fazer. E ele, no dia 16 de março, recuou. Ele só tinha que retirar as consequências. E digo-lhe mais, eu acho que, no futuro, se nos for dada a razão, tornei-o a referir na reunião de 16 de março. Ele deve ponderar... Quem está a liderar este processo, nomeadamente o Sr. Presidente da Distrital e o Sr. Coordenador Autárquico, o Sr. Presidente da Câmara, de Arganil, devem retirar daí as consequências. Eu retirá-las e... Ora, eu não tenho que retirar consequências de nada, porque eu sou, no fundo, uma vítima de toda esta situação. Sou vítima de uma estrutura superior à estrutura, à Comissão Política de Secção, que não respeita os estatutos. Nós não pedimos mais nada que não seja o respeito dos estatutos do Partido Social Democrata. Há incumprimento dos estatutos ou há leituras diferentes dos estatutos? Há incumprimento dos estatutos. Não, aquilo é líquido. Qualquer pessoa... Eu não sou advogado. Mas já se aconselhou. Não, mas é lógico. Mas eu não sou advogado e antes de me aconselhar eu já tinha essa leitura. Qualquer pessoa que lê os estatutos vê isso. Propor, diz assim, compete à Comissão Política de Secção propor que os candidatos autárquicos à Comissão Política Distrital. No que diz respeito à Comissão Política Distrital, diz assim... Mas o que é que me diz, por exemplo, à diretriz da Nacional, só para terminar, relativamente à recondução dos atuais presidentes de Câmara em exercício? É assim, uma diretriz ou uma diretiva não se pode sobrepor a uns estatutos. Estatutos é como sejam a Constituição do país. Não vamos comparar as coisas, mas é como sejam. Na instituição... Para o partido funcionam como a Constituição para o país. Claro, não? E não é um decreto-lei que vai alterar uma norma que está na Constituição do país. Se este decreto-lei violar uma norma que está na Constituição do país, há órgãos, como seja o Tribunal Constitucional e ou o seu Presidente da República, que vetam essa lei. Portanto, nós não podemos agora estar a dizer que essa diretriz do Conselho Nacional é a lei dentro do Partido Social Democrata, não. Até porque ele diz lá que se deve recandidatar os presidentes de Câmara quando eles estejam disponíveis, mas se possível, tem muito a ver com a liberdade do hospital. Toda a gente sabe que... Quando dizem se possível é quando as pessoas estão envolvidas em processos de crime, quando... Não diz lá isso. Mas supõe-se que a impossibilidade é inerente não a essas questões. Assim, nós não compreendemos assim. Não esteja disponível, por exemplo, pode ser possível, mas o Presidente da Câmara pode não... não está disponível. Pode ser possível, mas a Comissão Política de Secção, por tudo o que se passou ao longo destes 3 anos, pela postura do Sr. Presidente da Câmara perante a Comissão Política de Secção, que em vez de colaborar com ela, a hostilizou, que em vez de participar nas iniciativas que a Comissão Política de Secção levou a efeito, nunca participou, que em vez disso andava a tentar que outras atividades se fizessem neste dia para prejudicar as atividades do próprio PSD, isso é impossível à Comissão Política de Secção. Nessa altura não houve violação dos estatutos quando a Secção Concelhia também deveria apoiar o PSD no poder? Mas nós quisemos apoiar o PSD no poder. Nós temos vários ofícios em arquivo que justificam essa situação. Nós mandámos vários ofícios ao Sr. Presidente da Câmara para reunir connosco, para acertarmos as políticas a desenvolver no Conselho de Oliveira do Hospital e para haver uma colaboração entre a Comissão Política de Secção e o Sr. Presidente da Câmara. Se respondeu a Margarida, o Sr. Presidente da Câmara não respondeu. Nós não tivemos qualquer resposta do Sr. Presidente da Câmara a essas solicitações. Nós mandámos ofícios aos deputados da Assembleia Municipal e aos seus presidentes de junta para reunirem connosco para prepararem as Assembleias Municipais. Numa primeira reunião ainda vieram alguns, mas a seguir, na segunda, já só vieram dois ou três. Nós, a partir de determinado momento, achamos que não valia a pena estarmos a fazer mais essas reuniões, porque elas estavam a ser boicotadas. Boicotadas, eu utilizo este termo porque é a verdade, porque eu sei que isso passava. Olha, mas uma das críticas que lhe é apontada, aliás, por pessoas que estiveram consigo e na Comissão Política, refiro-me ao Luciano Rey e nomeadamente também à Lusitana Fonseca, que em artigos publicados nos jornais locais têm falado do PSD e que entretanto abandonaram, por assim dizer, o barco, não concordando com a sua estratégia. Apontavam-lhe estes dois ex-membros da Comissão Política falta de liderança e de estar também, de certa forma, ao serviço de uma elite de interesses. Como é que encara estas críticas, assim, que são públicas, estão escritas nos jornais, tanto assim, de um lado eu não respondi a essas críticas porque achei que não devia responder, não lhe devia dar valor a essas críticas, porque tenho consciência tranquila daquilo que tenho feito. A população oliveirense conhece-me muito bem, sabe que eu, acima de tudo, defendo os interesses dos oliveirenses, sinto muito esta terra, é por isso que eu estou nesta luta. E é assim, esses elementos, enquanto estiveram dentro do PST, fizeram a sua parte. Eu só tenho que agradecer o seu trabalho realizado, sempre que foram solicitados para isso, o fizeram. Nas reuniões da Comissão Política, algumas vezes ouvi que gostavam da maneira como elas decorriam, porque todos podiam pôr as suas opiniões e eram respeitados. Houve um momento que acharam que deviam sair, não concordaram com determinada posição, eu não tinha que os estar a impedir de saírem, saíram livremente e fizeram as críticas que acharam que tenham vindo a fazer publicamente este tipo de críticas. É assim, eu acho que, portanto, as pessoas podem ver nessas críticas as coisas de duas maneiras. Uma delas, como a Margarida há pouco estava a focar, e eu já lhe respondi que as pessoas conhecem-me e sabem aquilo que eu penso e aquilo que eu quero para este Conselho de Oliveira do Hospital, e a outra situação pode ter a ver com, no fundo, o terem saído por uma situação que não estavam a contar e não terem gostado de sair. Eles gostavam, eu dava a impressão que eles gostavam de continuar na Comissão Política, só que houve uma decisão que não permitiu essa continuação. Eles extremaram as posições, não vale a pena estarmos aqui agora a focar essa situação, extremaram as posições, só tinham uma saída e utilizaram, foi sair. Foi a questão mas não estou para criticar essas situações. Foi a questão do Nuno Tavares Pereira e as afirmações públicas dele relativamente ao desafio lançado para, sim, para foi fundamentalmente a sua candidatura essa situação. Conjunta com o professor José Carlos Alexandrino, que levou... Mas toda a gente sabe que eu tomei logo... Que originou essa demissão, não é? Todos sabem que eu tomei logo uma posição e disse que essa posição era uma posição pessoal, não era a posição da Comissão Política de Secção. Portanto, mas porquê que não teve a coragem de demitir? Mas é assim, nós fôssemos demitir as pessoas por tudo aquilo que às vezes se diz de incorreto, nenhuma organização funcionava. Nós temos é que dentro da própria organização debater as situações e tentar que as coisas não tornem a acontecer. E foi isso que nós fizemos, porque se nós, por falhas, todos nós temos falhas, não há ninguém que não tenha, eu tenho falhas, a Margarida tem falhas, todos nós temos falhas. E quem está à frente de uma organização tem que ter o bom senso de, no momento em que há essas falhas, discutir aquilo que esteve mal e mudarmos as coisas para o futuro. Foi isso que se fez. Houve alguém que achou que não se devia fazer isso, que se devia partir logo para a ruptura, e só teve uma postura, saiu. Pronto, tudo. Como eu disse, só tenho que agradecer o trabalho que eles fizeram durante o tempo que lá estiveram. Foram substituídos por outros dois suplentes que tinham estado nas eleições connosco e a Comissão Política está contente. De qualquer modo, não é agradável ouvir ou ler depois nos jornais ser criticado por falta de liderança e pôr em causa a sua capacidade de liderar um partido, que no fundo foi isso que eles quiseram dizer nos vários artigos de opinião. Se eu desse credibilidade a essas posições, respondendo-lhe, se lhe respondi, estava-lhe a dar credibilidade. E não respondi porque eu tenho a consciência tranquila, torno a dizer, tenho a consciência tranquila. Porque não são pessoas credíveis que merecessem a sua resposta. Não, acho que aquilo que disseram, se o pensassem, não o diziam. Não tinha razão para o dizer. Nós não temos que imaginar que o líder de uma instituição onde nós estamos a participar tem que estar sempre de acordo connosco. Tem que se ter, no fundo, a humildade de pensar que o outro pode pensar de maneira diferente e estar a pensar melhor que nós. Portanto, nesta questão, eu decidi não responder a essas cartas porque achei que era melhor não responder, porque se estivesse a responder estava a lhe dar credibilidade e não, eu, como eu digo, torno a referir, eu tenho estado neste processo para, numa forma correta, penso eu, porque é assim, eu não estou nisto por interesses económicos, não estou nisto por interesses de protagonismo, porque já o tenho, no fundo toda a gente me conhece no concelho, estou nisto porque amo muito o meu concelho, amo muito a minha terra, dói-me muito ver sair daqui os jovens para outras paragens, nomeadamente para o litoral e para o estrangeiro, quando este concelho tem grandes potencialidades e podiam aqui ficar se as políticas autárquicas e a nível nacional fossem outras e que permitissem, no fundo, a instalação de novos empreendimentos que trouxessem emprego a essas pessoas. Já vamos falar dessas políticas, de qualquer modo ainda concluir esta primeira fase de questões. O professor Zé Carlos é sabido pela posição fraturante que tem assumido relativamente ao atual PSD no poder, é um alvo facilmente cobiçado por outras forças políticas que têm igualmente como objetivo derrubar ou derrotar o atual Presidente da Câmara. Chegou a ter contactos por parte do PS ou dos indigitados cabeça de lista pelo Partido Socialista, refirma o professor José Carlos Alexandrino ou o senhor António Lopes, para formarem uma lista conjunta? Não, tive contactos com essas pessoas para discutir a política no Conselho de Oliveira do Hospital, com essas e com outras pessoas. Comungo de muitas das ideias dessas pessoas, elas comungam de muitas das ideias que eu tenho sobre o desenvolvimento do Conselho de Oliveira do Hospital. Mas foi assim que o senhor António Lopes saiu da CDU para o PS. Mas não, nunca tive nenhum convite, nomeadamente do PS, porque é lá que eles estão, no sentido de me juntar a eles. Porque eles têm também a noção de que eu entrei neste projeto do PSD com a intenção de mudar o concelho. Não estou nisto por ódios pessoais a ninguém. Às vezes há pessoas que acham que estamos nisto por ódios pessoais. Não, o meu caráter não me permite que tenha ódios por outras pessoas. Estou nisto porque acho que é preciso mudar. O povo oliveirense está ansioso por essa mudança e não deixo de contactar com pessoas, apesar de serem de outros quadrantes políticos, quando me tragam mais valia às conversas com essas pessoas. E eu acho que quando nós falamos com pessoas que têm ideias, e ideias boas para o desenvolvimento do Conselho de Oliveira do Hospital, só temos que as aprofundar e falar mais com elas e tentar arranjar pontos de entendimento de maneira a que os interesses dos oliveirenses sejam salvaguardados. E é verdade que eu contatei quer com o Sr. António Lopes, quer com o José Carlos Alexandrino, que já foi meu colega na Escola da Cordinha durante 4 anos e temos uma relação ótima, quer com o Luís Lagos e com Maria José. E nunca esteve em causa um entendimento com eles, antes deles até terem aceito o convite e o desafio do PS. Um entendimento eleitoral, um entendimento... Não, mas eles já estão no projeto eles PS. Eles já estão, mas antes disso, antes disso nunca houve. Não. E o CDS? O Luís Lagos também deu praticamente como garantido aqui, numa entrevista também recentemente, que poderia haver uma coligação com o professor José Carlos Mendes. Relativamente ao CDS, não tenho problemas em dizê-lo, que acho que da parte do PSD terá que haver toda a abertura para, no fundo, trabalhar em conjunto no desenvolvimento do Conselho. Da nossa parte, há abertura para isso. Ao contrário de outros presidentes da Comissão Política de Secção que passaram pelo Partido Social Democrata. Tantos nós, portanto, não nos achamos que no CDS há pessoas também com muito valor e por que não se poder fazer uma coligação com o CDS? Não? Da nossa parte, há abertura para essa situação. Uhum. Pré ou pós-eleitoral? Pode, tanto de uma forma como da outra. Uhum. No caso de não ganhar esta batalha dentro do PSD, poderá aceitar um convite para ser o seu cabeça de lista ou não? Não, está fora de hipótese uma situação dessa. Não me ponho de... portanto, está fora de hipótese uma situação dessa. Vamos à ação do atual executivo enquanto líder da secção concelhia e antigo colaborador do atual presidente da Câmara. Tem sido um dos principais detratores das suas políticas. Como é que explica aos oliveirenses, quando há 4 anos o viam, 4 anos mais ou menos, o viam ao lado do professor Mário Alves, agora diz que este encarna o pior da política? É assim, eu quando há 8 anos aceitei o desafio do Mário Alves para pertencer portanto, à lista por ele liderada à Câmara Municipal às eleições de 2001, eu pensei que nós íamos trabalhar em equipa e fazer um grande trabalho por Oliveira do Hospital. Passado pouco tempo, verifiquei que isso não era possível porque toda a gente sabe, isso é público, que Mário Alves centraliza demais tudo o que diz respeito à Câmara Municipal e não só. E também é público que eu, passado mais ou menos 1 ano, pedi admissão e só não levei avante porque, na altura, outras pessoas que comigo estavam na Câmara Municipal e também o Presidente me demoveram dessa posição. Entretanto, houve ao longo do mandato um conjunto de situações que não foram aquelas que mais corretas que podiam ser. Mas eu tomei uma decisão que chegava ao fim de mandato e que saía do Executivo e não voltava a candidatar-me a novo mandato. Apesar que, no final do mandato, fui insistentemente no fundo, procurado para que continuasse como número 2 na lista do PSD. Tudo foi feito para que isso acontecesse. Mas da minha parte estava a decisão tomada e eu decidi retirar-me. E na altura, digo-lhe mais, na altura decidi retirar-me com a intenção de não voltar à política ativa. Mas decidi-me retirar-me porque eu achava que as políticas desenvolvidas no Conselho de Oliveira do Hospital não estavam a ser aquelas que o Conselho de Oliveira do Hospital merecia para que tivesse um desenvolvimento que merece. E por isso é que eu me retirei. E entretanto, surgiu um desafio que eu decidi abraçar, não com as perspectivas que ele depois tomou, e parti para as eleições do Partido Social Democrata, ganhei-as. Pronto, e toda a gente conhece este percurso de 3 anos, porque ele, no fundo, é público. E a nossa e tendo no horizonte ser o próximo cabeça de lista, não é? Sim, não, a partir... Não tinha, quando ganhei a Comissão Política de Secção pela primeira vez, não era a nossa intenção sermos os candidatos às próximas autárquicas de 2009. Isso veio a acontecer depois das posições que Mário Alves e as pessoas ligadas a eles tomaram ao longo do primeiro ano de mandato. Uhum. Porque nós pretendíamos, através da Comissão Política, influenciar as políticas na Câmara Municipal, que é uma das atribuições da Comissão Política de Secção. Mas isso, como eu há pouco disse, não foi permitido porque o Presidente da Câmara nunca quis reunir connosco. Pelo contrário, sempre nos hostilizou. E, portanto, nós, mas sim, quando abraçou esse projeto para liderar a Comissão Política, as relações já estavam, de certa forma degradadas. Não, é assim, quando eu decidi avançar para a Comissão Política, eu, a primeira pessoa a quem transmiti que ia avançar para uma candidatura à Comissão Política foi ao Presidente do Município, que era, ao mesmo tempo, o Presidente da Comissão Política de Secção da altura. E da parte dele, ouvi, disse-me frontalmente, como é hábito nele, que não me apoiava. E não me apoiava porquê? Porque ele achava que era necessário fazer uma renovação no partido e a renovação na perspectiva dele era feita com pessoas mais novas. E eu respondi-lhe, estás no teu direito de não apoiar, no entanto, eu acho que uma renovação não se faz só com pessoas mais novas, faz fundamentalmente com ideias. E nós temos ideias e vamos avançar com elas para uma candidatura às eleições do partido. E até à semana anterior às eleições, o relacionamento a nível pessoal era normal, apesar de ele não ser candidato às eleições e andar no terreno a tentar, portanto, que as pessoas votassem em Paulo Rocha. Mas depois, na última semana, como também é público, não vale a pena estarmos agora aqui esmiuçar as coisas. Eu acho que... Ele não o via como o seu sucessor natural, assim, e não o quis assim como o seu sucessor natural. Sim, mas é assim, eu acho que não pode haver dinastias aqui, não há que ser sucessor natural de A ou de B. Acho que os candidatos às autárquicas devem ser pessoas que apresentem ideias e projetos credíveis para o desenvolvimento do concelho. Não devem ser porque estão a trabalhar com A ou com B ou com C. Portanto, essa questão da monarquia não deve existir nos partidos, não é? E muito menos em democracia. Em democracia. Em termos de opções de investimento que estão a ser feitas e que têm vindo a ser feitas ao longo deste mandato, que comentário é que lhe merecem? Teriam sido estas as suas opções se estivesse no poder? Não, muitas das opções que têm sido tomadas pelo atual executivo não seriam opções de um executivo liderado por mim. Porque, primeiro, o atual executivo não tem um projeto de desenvolvimento do Conselho de Oliveira do Hospital. Eu considero que para que o desenvolvimento seja uma realidade no Conselho tem que haver um projeto credível, um projeto que tenha o sentir das pessoas que o estão a executar, mas também de todos os oliveirenses que, de uma forma normal, possam dar as suas ideias e enriquecer esse projeto. Esse projeto tem que ser depois executado de uma forma não rígida, porque com certeza tem que se adequar muitas vezes o projeto ao momento, porque há investimentos que nós não prevíamos numa dada de situação e passado meio ano ou um ano chegamos à conclusão que têm que ser realizados porque há oportunidades e é fundamental que eles sejam feitos. E, portanto, como eu digo, nós, tendo por base um projeto de desenvolvimento, nunca teríamos o tipo de investimentos que têm vindo a ser realizados pelo atual executivo. E eu não compreendo... Mas porquê? Não acha que a cidade precisava da requalificação que está a ter? Eu acho que a cidade precisava... Não acha que a cidade, que o concelho merecia melhores estradas, como estão a ser feitas? É assim... Não acha no que diz respeito à cidade, eu acho que é passa a expressão, a sala de jantar do concelho. E normalmente na sala de jantar das nossas casas nós temos o melhor, cuidado, não é? De lá pôr o melhor, até porque é o espelho de todos nós. Nós quando estamos em Coimbra ou em Lisboa muitas vezes não dizemos que somos das Caldas de São Paulo ou somos do Seixo da Beira, não, somos da Oliveira do Hospital. Portanto, tem que nos satisfazer a todos nós, no fundo, também a cidade. Mas também o concelho não pode ser esquecido. As freguesias têm que ter também tudo aquilo que merecem. É isso que nós defendemos, até porque há uma área que este executivo não tem dado qualquer, portanto, atenção, e que é, para mim, a área do futuro neste concelho a nível de desenvolvimento, que é o turismo. E para termos turismo de qualidade, um turismo que traga as pessoas em Oliveira do Hospital, nós temos que ter a cidade bem, mas também temos que ter as nossas aldeias como deve ser. Ora, é lógico, é que o investimento que tem sido feito na cidade não é aquele que eu faria se fosse presidente do Executivo. Eu acho que antes de fazer rotundas faraónicas, como se fizeram arranjos de rotundas faraónicas, eu trataria de resolver problemas de necessidades básicas que ainda existem no nosso concelho, porque há muitos munícipes no concelho que não têm ainda saneamento básico. Há muita gente que não se apercebe disso, mas há muitos concidadãos nossos que, infelizmente... Mas isso, como sabe, é um dossiê que está entregue às águas do Zezericó. Foi uma concessão que foi feita com as águas do Zezericó e Coa. A concessão que foi feita às águas do Zezericó foi o tratamento de afluentes e a distribuição de água em alta. Não foi, no fundo, fazer... No fundo, atinge a maioria da população. Não. O que eu estou a dizer é outra coisa. O que eu estou a dizer é que há muita gente que não tem os seus esgotos domésticos ligados ao coletor público, porque não tem lá a coletora para poder ligar os esgotos. Eu digo-lhe ainda, o outro dia, um artigo que me solicitaram para uma revista na escola secundária onde eu sou professor, eu dizia, porque tenho conhecimento disso, que na vila do Seixo da Beira, na vila mesmo, há ainda 101 casa sem saneamento básico. E depois anulou a parte dos esgotos ao céu aberto, porque ainda, as águas do Zezricó ainda não fizeram aquilo que deviam ter feito, que é uma hectare, e portanto que está prevista para lá. Isso é que as águas do Zezricó têm que fazer, que é uma hectare, e levar para lá todos... A Câmara neste momento também não pode sobrepor-se a esse contrato, porque... Não, mas a Câmara, essa parte que eu estou a dizer, não tem nada a ver com as águas do Zezricó. O fazer, o meter novos coletores em zonas, em ruas que não os têm, é da responsabilidade da Câmara Municipal, não é da responsabilidade das águas do Zezericó. Portanto, eu acho que essa parte que não se vê, mas é essencial para todos os oliveirenses. Eu não me via a viver numa casa e não ter saneamento básico, ter que sistematicamente, de mês a mês, estar a pedir aos serviços da Câmara Municipal para me irem, no fundo, tirar... retirar os dejetos que tenho lá na fossa, e que ao mesmo tempo estão a poluir o solo. Mas para além do saneamento básico, a água também ainda não chegou a todos os munícipes de Oliveira do Hospital. Há aldeias no concelho que ainda não têm distribuição de água ao domicílio. Eu, as minhas opções nunca seriam... fazemos rotundas, ornamentação de rotundas faraónicas e esquecemos essa parte. Dessas necessidades básicas. Estou de acordo que o Largo Ribeiro do Amaral seja requalificado, mas não com um projeto com aquele que foi. Eu acho que se poderia requalificar o Largo do Ribeiro do Amaral, e muito bem, mas a questão do silo subterrâneo acho que é um novo riquismo. Porque nós temos condições na cidade para criarmos parques, e que são necessários, porque é verdade que nós queremos estacionar os nossos carros e temos dificuldades muitas vezes de estacionar, mas tínhamos espaços para fazer parques com um número de lugares muito superior, por um valor muito inferior àquele que se está a gastar num silo subterrâneo. Provavelmente também seriam opções mais inestéticas para a cidade. Não considero isso. Se não são inestéticas, pelo menos eram mais longínquas. Repara que enquanto é que fica cada lugar de estacionamento subterrâneo no Largo Ribeiro do Amaral? Vamos ver qual é a rentabilidade daquele parque no futuro. Já agora, Mas ainda sobre essa parte, deixa-me dizer, eu concordo perfeitamente que a estrada Oliveira Nelas tinha que sofrer uma intervenção. Ela estava degradada, nomeadamente a nível de sinalização, então era uma vergonha a sinalização quer vertical, quer horizontal. Todos nós sabemos que em 90, na altura, o César de Oliveira fez um acordo com o governo no sentido de lhe fazerem as obras de arranjo da estrada, e a estrada passava para era uma estrada nacional, passava para a estrada municipal. Em 2000, quando foi na revisão do plano rodoviário, esta estrada passou novamente para a estrada regional. Mas para passar para a órbita das estradas de Portugal, tinha que ter havido um acordo entre a Câmara Municipal e o Ministério das Obras Públicas, de maneira a que essa reversão fosse possível e de maneira a que essas obras depois fossem feitas pelo Governo. O que é que aconteceu? Isso não foi tratado. Agora a Câmara Municipal está ali a investir passa de 2 milhões de euros, que davam muito jeito para outras obras que são essenciais no Conselho, nomeadamente, por exemplo, uma central de caminhagem. Somos aqui na zona o único Conselho que não tem uma central de caminhagem. De inverno as pessoas saem aí em determinados sítios onde não têm qualquer condição para ficarem. Portanto, há opções. Estou a dar alguns pormenores, alguns exemplos de situações que com certeza connosco não era possível, mas digo, torno a referir que para mim um dos grandes handicaps deste executivo é não ter um projeto de desenvolvimento credível para fazer os investimentos públicos que são essenciais para o Conselho. Faça o investimento ao sabor da corrente, muitas vezes ao sabor de questões eleitorais, e isso não traz desenvolvimento que o Conselho merece. Não é? Um comentário também que tenho pedido aqui a outros dirigentes partidários quanto à localização ou à futura localização da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Esta semana houve aqui em Oliveira um debate promovido pela Associação de Estudantes da STGO sobre precisamente o futuro desta escola, e que contou com a presença quer do presidente do IPC, quer também do diretor da escola. O IPC, pela voz do seu presidente, acabou por defender ali um pouco a solução à Cibeira para a localização da escola. Qual é a sua opinião sobre esta matéria e qual seria a sua escolha? Assim, nós temos uma posição muito clara. Acho que não tomámos ainda publicamente assim tão frontalmente como eu vou fazê-lo agora, mas já o tomámos em artigos que escrevemos. É assim, nós defendemos que a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital deve ficar na cidade de Oliveira do Hospital, porque se ela sair da cidade de Oliveira do Hospital pode ser meio caminho andado para que a médio prazo a escola desapareça. E nós sabemos porquê, porque os nossos estudantes, para além de quererem uma escola que lhe permita uma formação adequada, também pretendem, no fundo, ter à mão outras situações, como sejam boas bibliotecas, como sejam os bares, como sejam um conjunto de coisas, de serviços que eles não prescindem, que quando saem do ensino secundário, quem conhece os jovens sabe que é assim, eles querem ter quando entram no ensino superior. E, portanto, nós achamos que a escola não pode sair de Oliveira do Hospital, até porque já houve investimento significativo da parte da Câmara Municipal. Se não houver alternativa? É assim, na nossa perspectiva, é outra das falhas deste Executivo. Neste momento, se tivesse havido um interesse maior da autarquia na resolução desta situação, se calhar já estavam a ser construídas as instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Porque, mas é o Governo assim, que vem dizer que não é uma prioridade, porque... Margarida, o problema é que também há uma saturação da rede de ensino superior. Não, mas é que a argumentação de Oliveira do Hospital é de que a escola tem vindo a crescer, tem todo o direito de o fazer, porque nós vemos que os alunos aumentam de ano para ano. A escola está em crescimento. Tem legitimidade para reivindicar novas instalações. A nível pedagógico, pelo que eu sei, a escola está muito bem vista. Portanto, e à partida tem legitimidade para reivindicar as instalações que necessita. O grande problema também deste Executivo Municipal é que quem devia sair das instalações Câmara Municipal para o exterior, nomeadamente para Lisboa e para Coimbra, não o faz. E é fundamental, porque o poder central e o poder regional, se não for alertado, se não for solicitado sucessivamente, não é uma vez ou outra, não é por fax ou por meio, tem que ser pessoalmente. E utilizando muitas vezes determinadas pessoas que não podem ser uma mais-valia para chegar aos nossos governantes. E isso não tem sido feito pelo atual Presidente da Câmara. Ele passa o seu tempo na Câmara Municipal, só se desloca a esses locais quando convidado para isso. Mas não, Presidente de Câmara, e nós vemos aqui os nossos vizinhos e falamos com os nossos presidentes de Câmara vizinhos e o que vemos é que eles se deslocam sistematicamente a Lisboa a reivindicar aquilo que acham que os seus conselhos necessitam. E nós, Oliveira do Hospital, também temos que fazer, não podemos deixar de fazer. E neste caso das instalações deste GO, estou convencido que se da parte do Executivo Municipal houvesse um interesse muito maior, e devia haver, porque a Escola Superior de Tecnologia e Gestão foi das melhores coisas que aconteceram ao Oliveira. Mas há um projeto, tripartido neste momento em cima da mesa entre o IPC, a tutela e o município de Oliveira relativamente às instalações da Cibeira. Isso foi mais ou menos notório no discurso do presidente, do professor Torres Farinha, e que tem a ver instalações neste GO e alunos a residir em Oliveira. Parece-me que essa poderá ser uma solução ou uma alternativa para a resolução do problema das instalações. Mas eu acho que é uma péssima alternativa. E digo mais, eu acho que à Cibeira é uma pena aquelas instalações estarem abandonadas como estão, não estarem a ser aproveitadas. E para mas no seu entender não podem ser de todo aproveitadas para a escola. Para a freguesia de Lagares da Beira, seria, na nossa perspectiva, se um projeto como o nosso pensamos, se lá fosse instalado, muito melhor que a Escola Superior de Tecnologia que estão lá. Nomeadamente, a incubadora de empresas lá era o local indicado para ela estar ali. Não era uma incubadora de empresas para o Oliveira do Hospital. Era uma incubadora de empresas para toda a região aqui limítrofe. Mas para além da incubadora de empresas, lá fazia todo o sentido que lá estivesse a escola profissional, porque toda a gente sabe que a escola profissional está a funcionar em instalações que não têm condições para que as partes técnicas, tecnológicas, tenham, no fundo, instalações adequadas para se fazer uma boa formação. Lá tinha espaço para tudo isso, tinha ainda outra vantagem que podiam ser utilizados para essa formação técnica, gestores que estivessem na tal incubadora de empresas que poderiam lá também dar a formação. Portanto, há alternativas para aquele espaço e, para mim, muito melhores que a Escola Superior de Tecnologia e Gestão. A Escola Superior de Tecnologia e Gestão, neste momento, pode ter, no fundo, através do IPC, da Câmara Municipal e da Direção da Escola, mais ou menos essa perspectiva que acabou de dizer, mas foi porque a Câmara Municipal concordou com isso. Foi porque o Presidente da Câmara Municipal concordou com isso, porque se ele tivesse uma visão... Não, pode não ter alternativa, professor. Não há alternativa há sempre. E eu acho que se as coisas forem bem explicadas e bem defendidas, com certeza... Sabe que uma escola de raiz, com certeza, vai custar que a adaptação das instalações na Cibeira, porque uma adaptação também não fica barata. E nós sabemos que nós vamos... pelo menos têm estudos e têm orçamentos para ambas as soluções. Nós, quando pegamos numa recuperação de uma casa antiga, sabemos que no final ela fica quase no mesmo valor que se fizéssemos de novo e às vezes até mais. Portanto, são questões de tudo, de opções que têm que ser feitas em determinados momentos. E se por acaso a Câmara Municipal, e pelos vistos, pelo que me está a dizer, fizeram a opção de aceitar essa situação... Ainda não há decisão, é um debate que se pode fazer agora. Da nossa parte, com certeza que vamos defender acerrimamente que a escola fique em Oliveira do Hospital. Não somos de meias medidas. Eu perguntava aqui há dias ao João Diniz, para o líder do PSD, à Cibeira e Lagares, Jamé. Sim, já me. E mais uma vez, obrigada por ter aceito esta conversa. aqui na Boa Nova. Obrigado eu à Margarida e também à Boa Nova por a oportunidade que me deu estar aqui perante os ouvintes a expor algumas das minhas posições e, portanto, obrigado a todos os ouvintes por me terem ouvido. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.